maior. Rádio Jornal. Rádio Jornal e a hora certa. 5:36. ZYL 256, Rádio Jornal 1560, de Leopoldina, Minas, para o mundo. O próximo programa é uma produção independente, portanto, de total responsabilidade de seus apresentadores e produtores. Está entrando no ar o programa Leopoldina. Olhe para o alto da Igreja Evangélica Maranata. Ouça agora uma palavra de fé e salvação que irá mudar a sua vida. Ouça pela Jornal, todas as quintas e sextas, programa Luz e Vida, com a pastora Fátima Fortes. De 16:10 às 17:20. Aqui é Rádio Jornal. Tem história, credibilidade, audiência. Tem que respeitar. Bom dia, Leopoldina. Apresentação, Bengo Pessoa. Bom dia, bom dia, bom dia você, bom dia Leopoldina, vai ligando aí, daqui a pouquinho eu vou sortear pra vocês aqui, duas pessoas serão contempladas, em nome do Sacoloma Avenida, que fica na Avenida dos Expedicionários, no bairro Bela Vista, a matriz, a filial aqui na Presidente Carlos Luz, duas pessoas serão contempladas aí pra poder fazer a sua ceia, né, completar aquela ceia super legal, é, colocar aquela mesa farta amanhã, que amanhã é dia, Natália, é, então já desejo pra você que eu não trabalho ao sábado, um Feliz Natal, que Deus possa abençoar a sua casa, seu lar, a sua vida, e que você possa ter muitas coisas boas. E não esqueça de parar, orar, agradecer a Deus pelas coisas que nós temos no dia a dia, que isso aí faz parte do nosso dia a dia, tá ok? Pra você, um ótimo fim de semana. Sextou, né? Como eu digo sempre aqui, hoje é dia de dar um tapa na boneca e arrancar o cabelo da criança, se tiver cabelo, se não tiver, vai assim mesmo. E aí, beleza? Ótimo dia, obrigado pelo carinho, pela sintonia de estarmos juntos. E vamos nesse clima gostoso aí. Sacolão Avenida, já disse onde está, né? Tem a Casa de Carne Carraro também, que está na promoção comigo aqui. Ela vai estar na promoção, você, uma pessoa vai ser contemplada da Casa de Carne Carraro, no qual vai levar aí um presentão também para colocar na sua mesa. Tem uma pessoa que caprichou, né? Bom dia para a Oficina do Dragão, doutor do seu fogão de gata, está na promoção com o Max Paixão, rolando aí panela de pressão hoje com o Max Paixão aí no programa aí, né? É o Sala de Visita. Eu sou o Lindone, eu sou o Max Paixão. Eles mesmo, os caras estão aí. Então, tudo igual. Um ótimo dia aí pra galera todinha que tá sempre ligadinho com você aí. Valeu, meu amigo Edgar, 3441-3316 ou 999-03-1452. Bom dia para a Drogaria Descontão, que tem um disco que entrega mais rápido a cidade, desconto seu medicamento, chegou. Drogaria Descontão, são duas para melhor atender você aqui no Centro, 3694-959, no Alto da Ventania, 3441-5039. E aí, bom dia. Bom dia, minha querida Leopoldina, com Dengo Pessoa. A gente começa assim, o Bom Dia Leopoldina, com Yahoo, Mordida de Amor. Isso é amor. as I lay me down. Heaven, hear me now. I'm lost without a cause. After giving it my all, winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you. Searching for that open door. And every road that I've taken led to my regret. And I don't know if I'm gonna make it. Nothing to do but lift my head. I look to you. I look to you. Grande a diva Whitney Houston passando por aqui. I look to you. Show de bola, né? Começamos bem demais. Começamos com Yahoo. Deixa eu mandar um bom dia aqui pra você que está em casa, pra você que está no trabalho. Bom dia pra Sheila, que tá ligadinha aí. Pra Ismélia também, que tá em casa, ouvindo aí. Pra Cláudia também, que está ouvindo. Pra minha amiga Creuza Murito, também sempre antenada comigo. Bom dia. Ótimo dia pra vocês. Todos estão ligadinhos aí. Daqui a pouquinho a gente vai fazer aquele sorteio aqui na próxima, logo após o Blake aqui. Vou sortear 3 pessoas pra poder ser aí contemplada, né? Com um brinde aí da Casa de Carne Carraro. E também do Sacolão Avenida, tá? Beleza? Tá bom assim? Então tá legal. Deu pra sentir, né, que a vozinha do Dengo ficou meio um pouquinho meio cansada, né? E final de semana vai ser pesado. Mas foi aquela chuva que eu tomei no começo da semana. Tomei 2 dias de chuva aqui. Foi castigado. Ô, chão molhado! Deixa eu dar bom dia pra loja Segredo das Rosas. Bom dia pra Edgar. Um Feliz Natal pra todos os amigos que estão sempre comigo aqui nesse apoio cultural. A loja Segredo das Rosas, meu amigo Oficina do Dragão. Também o Reginaldo, o Rei da das Sementes. Um ótimo dia também para a Drogaria Descontão, para o Ju do Salão Altas Horas, para a Loja do Ebinho, para a Reciclagem Ramos, também para a, né, Sacoloma Avenida, para a Agro Rural, que está sempre junto comigo aí, para todos vocês. Um ótimo dia, que Deus possa estar sempre abençoando a sua casa, o seu lar, a sua vida, e que você tenha um Natal repleto de coisas boas. Não se esqueça que hoje é sexta-feira, é Dia Internacional das Amações, e tem que tomar aquela gelada. Eita, coisa boa! Todo mundo ouve! Rádio Jornal. Essa é a sua rádio. Rádio Jornal. Ligada em você. Bom dia, minha querida Leopoldina, com Dengo Pessoa. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Um ótimo dia pra você, um bom fim de semana. Eu falei pra você que eu ia sortear, né? Agora eu ia fazer o sorteio, então segura a onda aí, porque já tá aqui, eu já computei, já tava na outra sala ali. Olhei ali, foram mais de 50 pessoas que deram, né, o ar da graça. Eu quero agradecer essa galera que interagiram comigo aqui. Muito obrigado a todos vocês, tá? Pelo carinho aí de estar sempre ouvindo o Dengo Pessoa de madrugada e de manhã. Isso é bom. Eu sabia que vocês estão acordando bem cedo, é ótimo. É bom demais. Bom dia aqui, ó. Quem faturou, né, um vale para a Sabrina Ramos, outro vale para o Carlos, o senhor Carlos, lá do Solar, e também para a Lúcia do bairro Solar. O bairro Solar aí estrelou aqui comigo aqui, ó. A galera aí vai, né, saborear aí o Sacolão Avenida. Eu agradeço o Sacolão e agradeço a Casa de Carne Carraro também pelos brindes aqui. Muito legal, muito obrigado pelo carinho aí de ter compartilhado junto comigo aqui. E espero que vocês que foram contemplados aqui tenham um Natal repleto de coisas boas e muita felicidade. Que Deus possa estar sempre iluminando a sua casa, o seu lar, a sua vida. E isso é muito importante para todos nós aqui da Jornal. E hoje tem mais sorteio aí no programa do Marcos Pastudão, tem sorteio também. Então você pode contemplar também aí, vai lá, participa, interaja e faça com uma galera aqui. Foi 55 pessoas que ligaram para mim, foi super legal. Durante a semana eu falei, ó, vem, liga para mim. Você não ligou? Aí não teve jeito, né? Quem ligou se deu bem. E da próxima aí a gente vai, né, fechando o ano aí, não sei, semana que vem de repente tem mais promoção, se vai ter ou não, vai depender do comércio aí como está, e se as pessoas falaram comigo, né, faça um sorteio aí, eu faria, né, vou fazer com o maior carinho para vocês. Sabrina Ramos, seu Carlos lá do bairro Solar e a Lúcia do bairro Solar. O bairro Solar deu estrelada aqui hoje, que bonita aqui, mandou ver. Vamos lá então, vou derreter essa aliança e vou beber tudo de cachaça. Bom, de cachaça não vou não, mas para tomar uma gelada hoje, é sexta-feira, eu vou. Falar nisso, de convidar vocês, amanhã atendendo com pessoa aqui na praça, né, na feira de artesanato aqui, e amanhã eu estarei num horário diferenciado, em vez de eu ir vai cedo, tem o Saulo, que vai estar de 10 a 1, e eu estarei de 1 até as 5, junto com vocês aí na praça Félix Martins, fazendo aquela música, e à noite também estarei, mas aí eu tô particular. Aí, Zeneto Cristiano, derreter a aliança. Eu tava tão certo quando eu decidi pedir a sua mão, foi a maior besteira que eu fiz. Inocente eu fui, mal sabia o que estava por vir. Mais de 5 mil reais foi o que eu gastei. Nesse par de alianças eu me dividei. Parcelei a palhaçada toda no cartão. Agora eu tô pagando, é com a solidão, senhor. Derreter essa aliança, ai, ai. Vou tomar tudo de cachaça pra ver se passa, ai, ai. Ameniza essa dor. Me aceita ouro no boteco, é pra lá que eu vou. Derreter essa aliança, ai, ai. Vou tomar tudo de cachaça pra ver se passa, ai, ai. Ameniza essa dor. Eu vou fazer um rolo com o dono. A sua mão foi a maior besteira que eu fiz. Inocente eu fui, não sabia o que estava por vir. Mais de 5 mil reais foi o que eu gastei. Com esse par de alianças eu me dividi. e a palhaçada toda no cartão. Agora eu tô pagando é para a solidão. Vou derreter essa aliança, ai, ai. Vou tomar tudo de cachaça. Cachaça pra ver se passa, porque essa desgramada só me deu prejuízo. É dia pra lá que eu vou derreter essa aliança, ai, ai. Vou tomar tudo de cachaça pra ver se passa, ai, ameniza essa dor. Eu vou fazer um bolo com o dono do boteco, já que eu não tenho mais amor. Lindo Pessoa com você. Jornal 6:37. Oh, down forever. Both know damn well it's not easy together. We've both felt love, we've both felt pain. I'll take the sunshine over the rain, and I'll try to love only you, and I'll try my best to be true. Oh, darling, I'll try. I'm not scared, it's worth a chance to me. Take my hand, let's face eternity. Well, I can't tell you that I'll never change, but I can swear that in every way I'll try to love only you, and I'll try my best to be true. Oh, darling, I'll try. Just another man, but I will give you all that I am, and I'll try to love only you, and I'll try my best to be true. I'll try. I'll try to be true to you. I'll try. I'll try to always love you. I'll try. Leopoldina, apresentação Bengo Pessoa. Nossa, eu nem sei por onde começar, mas vou falar. Eu sei que vai doer, vamos chorar. É, tá terminando a nossa programação aqui, né? Antes do Natal, quero desejar um Feliz Natal pra você. Pra você que ficou comigo todo esse ano aí, maravilhoso, graças a Deus. Tenho que agradecer muito a Deus, porque foi um ano de muitas coisas, né? Mais um ano que a gente tá praticamente fundando, né? Chegando ao final. E muita aprovação pra gente, pra mim, pra você, pra todos nós. A gente tem que acreditar um pouco mais, acreditar nas pessoas, no amor. Eu falo sempre de amor aqui, falo que não dói dizer bom dia, nem boa tarde, nunca vai doer. E com certeza... E eu continuo amando, continuo sonhando, acreditando nas pessoas de uma maneira ou de outra. A gente, uma hora, a gente vai ter essa felicidade que a gente tanto busca, essa paz que de repente você tanto quer. Tudo isso é questão de tempo. A gente não pode fazer com que aconteça da noite para o dia, tudo mude da noite para o dia. Mas uma coisa eu aprendi com o passar do tempo, com alguns anos de vida. Nada acontece por acaso, a gente tem que acreditar. É uma coisa que Deus, né, nos dá, as aprovações, e para que a gente possa ser feliz, cara. Eu acho que todos nós podemos ser felizes. Acredite em você, acredite no amor, acredite em tudo que você realmente acha que vale a pena. Eu, para mim, eu acredito, eu levo a sério, porque realmente vai valer a pena para mim, vai valer a pena para você, para todos nós. Desejo a todos um Feliz Natal, já que eu não trabalho ao sábado, aqui não estarei aqui no sábado, mas de antemão um Feliz Natal para os amigos, de trabalho, de companheirismo, dia a dia, entendeu? As famílias, as pessoas que estão sempre comigo, conversando comigo, batendo papo, às vezes me liga, conversa por telefone, eu não cito o nome, né? Mas pode ter certeza, uma coisa eu tenho com você, muito amor por você, amo vocês, amo, adoro, e quero que vocês acreditem nesse amor, como eu acredito em tudo que acontece. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua vida. Eu falo sempre que ontem já era, hoje é o dia, o amanhã não mais poderá chegar, que era a picada da cobra no veneno da serpente. Então, com certeza, eu não vou tocar minha musiquinha hoje, só para tocar ela no final do ano. Hoje eu não quero tocar, não. Entendeu? Que a música, ela fala, sei lá. Hoje eu sei. Não quero falar o lá, mas eu sei. Tá ok? Sei que a gente pode ser muito feliz. Então acredite nesse amor também, que a gente vai ser mais feliz ainda, tá? Beijo no coração. Fique com Deus. Até segunda-feira, se assim o Pai Todo-Poderoso nos permitir. Nossa, eu nem sei por onde começar, mas vou falar. Eu sei que vai doer, vamos chorar, mas eu já não te amo. Calma, senta aqui, não é fácil pra mim também sentir a flor mudar de cor, virar capim, mas acabou o encanto. Mas eu tinha vontade de voltar pra casa. Falo isso aos prantos, mas não dá pra negar que o fogo virou brasa. Desesperador, mas é melhor o fim. Pra não ter mais dor, eu vou ter que partir. Me perdoa, mas não vou voltar. Pode por mas vou falar. Eu sei que vai doer, vamos chorar, mas eu já não te amo. Calma, senta aqui, não é fácil pra mim também sentir a flor mudar de cor, virar capim, mas acabou o canto. Eu nunca fui santa, mas eu tinha vontade de voltar pra casa. Me perdoa, Com você, na Jornal. Bom dia, Leopoldina, com Dengo Pessoa. 6h55. Bom dia, minha querida Leopoldina, com Dengo Pessoa. Hang it up. dia pra você, meu querido Dengo. Once till the end of time. Todo mundo ouve! Rádio Jornal. Rádio Jornal e a hora certa. 7:14. A partir de agora, tome posse da palavra. Pela Rádio Jornal, programa O Despertar da Fé. Por que tenho medo? Se nada é impossível para ti, por que tenho medo? Está entrando no ar, pela Rádio Jornal, programa O Despertar da Fé. Oferecimento Papelaria Central, onde você encontra material para escritório escolar, produtos religiosos. Civilização do amor. É hora de despertar.